Tento dormir, minha mente não deixa que é escrever. Mil tema pra abordar, mil fita pra resolver. Uma chance pra se encontrar, mil noite pra se perder. Inveja de Alibaba, 40 vão corromper. Verdade não tem dono, diferente dos porquê. Que morre perguntando a vida sem responder. Alma que tá de luto, não enxerga a cor do buquê. Quero ver quem vai ficar quando nem placa os plaquê. Devemos oxigênio, terra cobra o carnê. Funk na caixa, o raio, um ensaio, samba nenê. Novinha se oferecer, diabo abrindo as pernas. No pecado do momento, escada, cobrança eterna. Te amo, se escuta facilmente. Não esquece que a boca é asa pra serpente. Que mata, que mente, rasteja até a morte. Mas sabe como voar na hora de te dar o bote. Raça de escariote, o tempo passa e nunca muda. Prefiro o ódio do inimigo maluco que o beijo que vem de Judas. Deus nos acuda, que esse mundo tá loucão. É pai que mata filho, filho que mata sem perdão. Onde tá a compaixão com o nosso semelhante? E pra quem ama a lavagem, coração não é diamante. Solto na city maluco, meu santo já sente a maldade na taça. Os meninos fazendo fumaça, giropecos furando a carcaça. Os vermes veloz estão na caça, liberdade não é de graça. Quem tá preso sabe o preço. Mulher casada sem graça, talarico, abraça e na quebrada. Morre cedo igual dedo de gesso, sem CEP nem endereço. O monte já partiu daqui. E a fita que não deu certo na ponte do Piquiri. O Loki perde a arrogância amarrado na Cherokee. Tem nojo da zona leste, mata pobre com jet ski. Bravo na balada, bate igual Bruce Lee. De frente pro pente, vomita até o sushi. F por aqui, difícil canta só esperança. Vendo ladrão de gravata, o PP que mata a criança. Rap nacional no flow, os loucos se identifiquem, a favela grita roubo. Rap nacional no flow, os bico fique cheque, leque, clique, black, flow. Rap nacional no flow, os loucos se identifiquem, a favela grita roubo. Rap nacional no flow, os bico fique cheque, leque, clique, black, flow. É o terror. Som que incomoda o sistema, que escraviza nosso povo sem precisar de algema. Luta é nosso lema, quer a paz sem cano de nove. Com caneta e papel, meu coquetel molotov. Não precisamos de engove pra tentar fugir da ressaca. É só contar os menor, trocando tiro com a barca. Jovem de mente fraca, na tela o que destaca. Teu pai jogando golfe, o meu jogado na maca. Na fila de hospital, onde a fé fica fraca. Lado cruel da ovelha, que arranca orelha na faca. Taca fogo na Babilônia, porque os americanos são donos da Amazônia. Maquetes da colônia, reféns da supremacia. Toda coca faz mal, depende como aprecia. Sonhos de mensalão, me diz quem financia. O rico que fica mais rico com uma droga que me vicia. Água tá acabando, igual democracia. Eles plantaram Neymar e tão colhendo a Badia. Criança pedindo esmola, não xinga Dona Maria. Investe mais em escola e menos delegacia. É o terror. Rap nacional no flow, os loucos se identifiquem, a favela grita roubo. É o terror. Rap nacional no flow, os bico fique cheque, leque, clique, black, flow. É o terror. Rap nacional no flow, os loucos se identifiquem, a favela grita roubo. É o terror. Rap nacional no flow, os bicos fique cheque, leque, clique, black, flow. O maloqueiro incomoda muita gente. Os maloqueiros incomodam muito mais. Rico correndo é atleta, maloca correndo é show do guerreiro sagaz. O maloqueiro incomoda muita gente. Os maloqueiros incomodam muito mais. Correndo é show do guerreiro sagrado.